A selfie mostra o sorriso, só não revela o turbilhão de sentimentos. Nietzsche disse que Deus está morto, mas talvez não tenha cogitado que a vida possa ser, ela própria, a divindade. Afeto, abraço, encontro, um laço. Sim, porque o nó amarra e o laço é desfeito de acordo com a graça. Carinho, saudade, apego, vaidade. Trouxemos nossas cores dentro dessa hora. Se houve mágoas, dores, deixa-as ir embora. Sita e Rama amando a gente se ama. Como Raí e Babalu dançando suíte esse tabu. Como Frida e Diego pondera sobre o apego. Eurídice, Orfeu, esmigalha esse meu. Rosinha e Chico Bento, acaso sustento. Tipo Sartre e Beauvoir pelo filosofar. Como Chico e Marieta nos 70 sem treta. John e Yoko cantando até ficar rouco. Tarzan e Jane e que o resto se dane. Como Homer e Marge na vibe extra large. A Cecília e o Peri na mata dentro a subir. Como Madonna e Basquiat na arte do amar. Cebola roxa, azeite, um limão inteiro. Dois likes, Instagram e um texto no meu joelho. Três pingos na minha coxa, dez músicas de Caetano. Mergulho de manhã em lembranças daquele ano. E choro, e rio, e volto, penso. Se ele não ligar, eu me amo nessa cozinha. Curtindo cozinhar e o fato de ser só minha. Por outro ponto de vista, outra manhã vem nascendo. Nós somos duas crianças ainda errando e aprendendo. Um dueto pra história, aflorada de P. Um casal que casava, éramos eu e você. Mas o amor tem mistérios que vão além da paixão. Já disseram poetas e digo ao meu coração: morre, nasce trigo, vive, morre, pão. Muito mais queridas, coisas finas ficarão.